Não dá pra viver sem pensar, vê se me entende. Almejar um sonho, aonde quer chegar. Sempre foi assim, porque iria deixar de ser. Se a humanidade na verdade é o que mais quer viver. Viver com dignidade, em harmonia. Quer encontrar realmente a tão sonhada paz e tentar conciliá-la ao dia a dia. Será possível? Tenha fé, peça a Deus por isso. Familiares, entes queridos, até mesmo nós assistimos tudo acontecendo ao nosso redor. Nascimentos, falecimentos, vidas que vêm, que vão, deixa passar o tempo. Alguns que partiram conseguiram ir felizes no tempo certo que Deus Pai determinou. E para outros que não tiveram a mesma sorte, infeliz ficou assim o nosso Criador. Por ironia, talvez, quem saberá, eu sei que é a maioria, infelizmente. Por acidentes do destino se tornam assim facilmente vítimas do inimigo. Quer a paz entre nós, muito mais. Quer a paz entre nós, chega mais. Quer a paz entre nós, muito mais. Quer a paz entre nós, somos todos iguais. Para pa pa pa. Colaboraram para a decadência de pessoas que eram de bem. Hoje amém. Que descansem em paz, pois aqui vai nossos verdadeiros sentimentos. Desde que nascemos aprendemos que a vida é assim. Você nasce e apresentam logo as regras da vida. Parece um jogo. Passando o tempo percebe sozinho que de brava seria mais fácil o melhor caminho. Buscando de qualquer maneira a sua sobrevivência. Agindo até como um covarde, baixando a cabeça. Se omitiu, fingiu que não viu no que deu. Fulano, seu sonho desapareceu. E com ele você. Condenado, você me pergunta se está. Sou apenas mais um, não posso lhe afirmar. Não sou ninguém, não sou nada pra poder te julgar. Dimensão negra apenas deixar no ar. Quer a paz entre nós, muito mais. Chega mais. Quer a paz entre nós, muito mais. Quer a paz entre nós, somos todos iguais. Sou apenas mais um. É simplesmente isso. Sou apenas mais um. E se preocupa com o próximo. Sou apenas mais um. Simplesmente isso. Yeah. Sou apenas mais um e se preocupa com o próximo. Aonde você está? Já sei, humano, não quer se mostrar, então vai gostar de nos ouvir. Tenho certeza que no peito vai sentir. Perceba como estamos parados, como facilmente somos manipulados. Ou melhor, caminhamos todos para trás. É só ver, assistir e ler os jornais. Vejo meu povo se matando em cada esquina, em cada ponto. É o crack piorando. As consequências são as drogas viciando os manos. Cê cruza os braços, não tem nada a ver com isso. É o que diz, tudo bem, quem sou eu pra falar de você infeliz? Sou apenas mais um que se preocupa com o próximo. E se preocupa com o próximo. Quer a paz entre nós, muito mais. Quer a paz entre nós, chega mais. Quer a paz entre nós, muito mais. Quer a paz entre nós, somos todos iguais. Sou apenas mais um. É simplesmente isso. Sou apenas mais um que se preocupa com o próximo. Sou apenas mais um. Simplesmente isso, yeah. Sou apenas mais um que se preocupa com o próximo. Quero a paz entre nós. Oh, yeah. Quero a paz entre nós. É o que eu desejo. Quero a paz em